Caiman, meu Caiman. Ninguém está escutando. Agora você pode cantar a canção que é sua, como faz o pássaro, não para marcar seu território nem seu domínio, mas para seu próprio aprendizado. Que alguma coisa brote do nada. Stan Rice, de Texas Suit, Body of Work, 1983. Até aquela noite, aquela noite horrível, ele costumava fazer uma piadinha a respeito de si próprio. Não sabia quem era ou de onde viera, mas sabia do que gostava. E estava rodeado do que gostava. As bancas de flores nas esquinas, os grandes prédios de vidro e alumínio cheios da leitosa luz noturna. As árvores, naturalmente, a grama sob seus pés. E as coisas compradas de plástico e metal brilhante, brinquedos, computadores, telefones, qualquer coisa. Gostava de entendê-las, dominá-las, depois esmagá-las em bolinhas rígidas, coloridas, com as quais brincava ou jogava nas vidraças quando não havia alguém por perto. Gostava de música de piano, dos filmes e dos poemas que encontrava nos livros. Gostava também dos automóveis que queimavam o óleo da terra, como lamparinas, e dos grandes jatos que voavam pelos mesmos princípios científicos, acima das nuvens. Sempre parava para escutar as pessoas indo e conversando lá em cima, quando passava um avião. Dirigir era um prazer extraordinário. Certa vez, num Mercedes-Benz prateado, voou pelas estradas desertas e lisas de Roma a Florença, e de lá a Veneza. Tudo numa só noite. Gostava também de televisão, de todo o seu processo elétrico, suas luzes minúsculas. Como era gostoso ter a companhia da televisão. A intimidade de tantos rostos engenhosamente maquilados na tela cintilante, falando com ele com tanta simpatia. Gostava de rock and roll também. Gostava de qualquer música. Gostava do vampiro Lestat cantando Requiem para a Marquesa. Não prestava muita atenção nas letras. Gostava da melancolia, do sombrio fundo de tambores e símbolos. Dava-lhe vontade de dançar. Gostava das gigantescas máquinas amarelas que cavavam a terra tarde da noite nas grandes cidades, com homens uniformizados formigando por cima delas. Gostava dos ônibus de dois andares de Londres, e das pessoas. Por toda a parte, os inteligentes mortais. Gostava delas também, é claro. Gostava de caminhar à noite em Damasco e ver, em súbitos lampejos de lembranças, desconexas à cidade dos antigos. Romanos, gregos, persas, egípcios pelas ruas. Gostava das bibliotecas, onde encontrava fotos de monumentos antigos nos livros grandes, de cheiro bom. Tirava fotos dessas novas cidades e de vez em quando conseguia colocar nessas fotografias imagens que vinham de seus pensamentos. Por exemplo, numa fotografia de Roma havia romanos de túnica e sandália superpostos, a versão moderna com suas roupas pesadas e desajeitadas. Ah! Estava sempre cercado de coisas de que gostava. A música de violino, de Bartók. Garotinhas em vestidos alvos, saindo da igreja à meia-noite. Depois de cantarem na missa do galo. Gostava também do sangue de suas vítimas, é claro. Isso era óbvio. Não fazia parte da piada. Não achava a morte engraçada. Tocaiava sua presa em silêncio. Não queria conhecer suas vítimas. Tudo o que um mortal precisava fazer era falar com ele. E ele se afastava. Não achava correto conversar com aqueles seres delicados, de olhar suave, e depois beber-lhes o sangue, quebrar seus ossos e chupar o tutano, reduzir seus membros a mingau. E era assim que agora se banqueteava, violentamente. Não sentia mais tanta necessidade de sangue, mas tinha um desejo. E esse desejo o dominava, com toda sua voraz pureza, bem diferente da sede. Podia banquetear-se com três ou quatro mortais numa só noite. No entanto, tinha certeza absoluta de que já tinha sido um ser humano. Caminhar ao sol no calor do dia. Sim, já fizera isso, embora certamente não pudesse fazê-lo agora. Via-se sentado a uma tosca mesa de madeira cortando um pêssego maduro com um canivete de cobre. Linda, a fruta à sua frente. Conhecia seu sabor. Conhecia o sabor do pão e da cerveja. Via o sol brilhando na areia amarela que se estendia por muitos quilômetros lá fora. Deite-se e descanse no calor do dia. alguém lhe dissera uma vez. Teria sido no último dia em que fora vivo? Descanse, sim, porque esta noite o rei e a rainha reunirão a corte e alguma coisa terrível. Alguma coisa... Mas não conseguia lembrar-se direito. Não. Ele apenas sabia. Isto é, até aquela noite. Naquela noite. Nem mesmo quando ouviu o vampiro Lestat ele conseguiu lembrar-se. O cantor apenas fascinou um pouco. Um roqueiro dizendo-se bebedor de sangue. E parecia mesmo sinistro. Mas aquilo era televisão, não era? Muitos humanos do alucinante mundo do rock pareciam sinistros. E havia demasiada emoção humana na voz do vampiro Lestat. Não era apenas emoção. Era um certo tipo de ambição humana. O vampiro Lestat queria ser herói. Quando ele cantava, dizia: reconheçam minha importância, sou o símbolo do mal. Se sou um símbolo verdadeiro, então faço o bem. Fascinante. Só um ser humano pensaria num paradoxo assim. E ele sabia disso muito bem, pois já fora humano, naturalmente. Agora possuía uma compreensão sobrenatural dessas coisas. Isso era verdade. Os humanos não conseguiam olhar para uma máquina e entender seus princípios como ele entendia. E a maneira como tudo lhe era familiar. E isso também tinha a ver com seus poderes sobre-humanos. Ora, não havia nada que pudesse realmente surpreendê-lo. Nem a física quântica, as teorias da evolução, a pintura de Picasso ou o processo pelo qual inoculam-se germes nas crianças para protegê-las da doença. Era como se ele tivesse consciência dessas coisas desde muito antes de se lembrar. Muito antes de poder dizer: penso, logo existo. Mas, tirando isso tudo, ele ainda tinha uma perspectiva humana. Isso ninguém podia negar. Conseguia sentir dor humana com uma perfeição misteriosa e assustadora. Sabia o que era amar e sentir solidão. Ah, sim. Isso lhe conhecia mais que todas as coisas. E sentia mais intensamente quando escutava as canções do vampiro Lestat. Por isso, não prestava atenção às palavras. E outra coisa. Quanto mais sangue bebia, mais humana ficava a sua aparência. Quando surgiu primeiro desta vez, para si mesmo e para os outros, não parecia humano. Era um esqueleto imundo andando por uma estrada da Grécia em direção a Atenas, os ossos enredados em veias estreitas e borrachudas, por fora uma camada de pele branca e endurecida. Aterrorizava as pessoas. Elas fugiam correndo, forçando os motores de seus carrinhos. Mas ele lia suas mentes. Via-se como elas o viam. E compreendia. E ficava com pena, é claro. Em Atenas arranjara luvas, um agasalho de lã com botões de plástico e aqueles engraçados sapatos modernos que cobriam o pé inteiro. Enrolara trapos em volta do rosto, deixando buracos para os olhos e a boca. Cobrira os imundos cabelos negros com um chapéu de feltro cinzento. Ainda se assustavam, mas não saíam correndo aos gritos. No crepúsculo, andava em meio às multidões na praça Omônia, e ninguém prestava atenção nele. Era interessante a agitação moderna daquela velha cidade, que em eras longínquas fora igualmente viva, com estudantes vindo de todo o mundo para estudar filosofia e arte. Ele olhava para a Acrópole e via o Partenon, como fora então, perfeito, a casa da deusa, não a ruína que era hoje. Os gregos, como sempre, eram um povo esplêndido, gentil e confiante, embora agora tivessem a pele e os cabelos mais escuros, por causa do sangue turco. Não ligavam para suas roupas estranhas. Quando ele falava com sua voz suave e branda, imitando perfeitamente a linguagem deles, a não ser por alguns enganos aparentemente engraçados, eles o adoravam. E ele percebera também que seu corpo estava lentamente enchendo-se de carne. Era rígido como uma rocha. Mas estava mudando. Finalmente, certa noite, ao retirar a máscara de trapos, ele vira as feições de um rosto humano. Então, era essa a sua aparência? Olhos grandes e negros com delicadas ruguinhas nos cantos e pálpebras lisas. A boca era bela, sorridente. O nariz era bem feito. Gostou dele. As sobrancelhas eram o que ele mais apreciava, porque eram negras e retilíneas, não falhadas ou hirsutas, e ficavam bem acima dos olhos, dando-lhe uma expressão aberta, um ar de disfarçado espanto que inspirava confiança. Sim, era um belo rosto de homem jovem. Desde então, ele andara descoberto, com roupas modernas, mas tinha que se manter no lusco-fusco. Era branco demais. Quando perguntavam, dizia chamar-se Cayman. Mas não sabia onde tinha arranjado esse nome. Saberia, mais tarde, que um dia se chamara Benjamin. Havia outros nomes. Mas quando? Cayman. Esse era o primeiro. O nome secreto, aquele que nunca se esqueceu. Sabia desenhar duas figuras minúsculas que significavam Cayman, mas não tinha ideia da origem daqueles símbolos. Como todas as outras coisas, sua força também lhe causava espanto. Conseguia atravessar paredes de argamassa, erguer um automóvel e lançá-lo longe. No entanto, era curiosamente flexível e leve. Podia atravessar a própria mão com uma faca longa e fina. Que sensação estranha. E sangue por toda parte. Então, as feridas se fechavam e ele tinha que abri-las novamente para retirar a faca. Quanto à leveza, ora, não havia coisa que ele não pudesse subir. Era como se a gravidade não o dominasse, se ele decidisse desafiá-la. E certa noite, depois de subir um prédio alto no centro da cidade, voou lá do topo, descendo suavemente até a rua. Delicioso aquilo. Sabia que poderia cruzar grandes distâncias se ousasse. Ora, certamente já fizera isso, subindo até as nuvens. Mas, talvez não. Tinha outros poderes também. Todas as noites acordava ouvindo vozes do mundo inteiro. Ficava deitado na escuridão, banhado em som. Ouvia gente falando grego, inglês, italiano, hindustão. Ouvia risos, gritos de dor. Se ficasse imóvel, conseguia ouvir os pensamentos das pessoas. Uma corrente confusa, cheia de uma exasperação selvagem que o assustava. Não sabia de onde vinham aquelas vozes, ou porque uma voz abafava a outra. Era como se ele fosse Deus escutando orações. E de vez em quando, completamente diversas das vozes humanas, vinham-lhe vozes imortais. Outros como ele, pensando, sentindo, mandando um aviso. Seus gritos argênteos eram distantes, mas ele conseguia distingui-los facilmente da trama e urdidura humanas. Mas essa receptividade o magoava. Trazia-lhe lembranças horríveis de estar fechado num lugar escuro durante anos e anos, com apenas essas vozes como companhia. Pânico. Não queria recordar isso. Algumas coisas ninguém gosta de recordar. Como ser queimado, aprisionado. Como lembrar-se de tudo e chorar. Chorar uma terrível angústia. Sim, coisas ruins tinham lhe acontecido. Já estivera nesta terra com outros nomes em outras ocasiões, mas sempre com esse mesmo temperamento gentil e otimista, amando as coisas. Seria sua alma uma alma migrante? Não. Ele sempre tivera esse corpo. Por isso era tão leve e tão forte. Inevitavelmente desligava as vozes. Lembrava-se de um aviso antigo. Se não aprender a desligar as vozes, elas vão deixá-lo louco. Mas agora era fácil. Desligava-as simplesmente levantando-se e abrindo os olhos. Na realidade, teria que fazer um esforço para ouvi-las. E então elas apenas continuavam sem cessar, transformando-se num ruído único e irritante. O esplendor do momento esperava por ele. E era fácil abafar os pensamentos dos mortais próximos. Podia cantar, por exemplo, ou fixar a atenção em qualquer coisa à sua volta. Abençoado silêncio. Em Roma havia distrações por toda parte. Como amava as velhas casas romanas, pintadas de ocre, castanhos e verde escuro. Amava as estreitas ruas de pedra. Podia dirigir um carro em disparada pelas ruas cheias de mortais ou passear pela Via Veneto até encontrar uma mulher por quem se apaixonar por pouco tempo. E adorava a inteligência das pessoas nesta época. Ainda eram pessoas, mas sabiam muito. Um dirigente era assassinado na Índia, e dentro de uma hora o mundo inteiro chorava. Todo tipo de desastres, invenções e milagres médicos pesavam na mente do homem comum. As pessoas brincavam com os fatos e a imaginação. Garçonetes escreviam à noite romances que iriam torná-las famosas. Operários apaixonavam-se por estrelas de cinema, nuas em filmes alugados. Os ricos usavam joias de papel. Os pobres compravam diamantes minúsculos. E princesas andavam pelos Champs-Élysées, em farrapos cuidadosamente desbotados. Ah, ele gostaria de ser humano. Afinal, o que era? Como eram os outros? Aqueles cujas vozes ele desligava. Não da primeira geração, isso ele tinha certeza. A primeira geração jamais poderia entrar em contato uns com os outros puramente pelo pensamento. Mas que diabos era a primeira geração? Não conseguia se lembrar. Um leve pânico assaltou-o. Não pense nessas coisas. Escrevia poemas numa caderneta, simples e modernos. No entanto, sabia que tinham o estilo mais antigo que já conhecera. Viajava sem cessar pela Europa e Ásia Menor, às vezes caminhando, às vezes erguendo-se nos ares e desejando estar em determinado lugar. Encantava a todos que se envolviam com ele e durante o dia cochilava descuidadamente em esconderijos escuros. Afinal, o sol não mais o incendiava, mas não conseguia funcionar a luz do sol. Seus olhos começavam a se fechar assim que vinham a luz no céu matinal. Vozes, todas aquelas vozes, outros bebedores de sangue gritando angustiados, e depois nada. E despertava ao poente, ansioso para ler o padrão imemorial das estrelas. Finalmente encorajou-se em seus voos. Nas redondezas de Istambul, ergueu-se como um balão bem acima dos telhados. Girou e deu cambalhotas, rindo. E depois desejou ir para Viena, onde chegou antes da aurora. Ninguém o viu. Movia-se demasiado depressa para que o vissem. Além disso, não tentava essas pequenas experiências diante de olhos curiosos. Tinha também outro poder interessante. Conseguia viajar sem o corpo. Bem, não exatamente viajar. Podia enviar sua visão, por assim dizer, para ver coisas distantes. Deitado, ele pensava, por exemplo, num lugar distante que gostaria de ver, e no mesmo instante estava lá. Ora, havia mortais que também conseguiam fazer isso, dormindo ou acordados, usando uma grande concentração. Ocasionalmente, ele passava por seus corpos adormecidos e percebia que suas almas estavam viajando em outra parte. Mas nunca conseguiu ver essas almas. Aliás, não via fantasmas ou qualquer outro tipo de espíritos. Mas sabia que estavam ali. Tinham que estar. E vinha-lhe uma velha consciência de que, certa vez, quando mortal, no templo, bebera uma poderosa poção que os sacerdotes lhe deram e viajara do mesmo modo, fora do corpo, até o firmamento. Os sacerdotes chamaram-no de volta, e não queria voltar. Estava com aqueles que amava dentre os mortos, mas sabia que tinha que voltar. Era o que esperavam dele. Então tinha sido mesmo um ser humano. Sim, definitivamente. Lembrava-se do suor em seu peito, nu. Quando estava deitado no quarto, empoeirado, lhe trouxeram a poção. Amedrontado. Mas todos tinham que passar por aquilo. Talvez fosse melhor ser o que era agora, poder voar, com o corpo e a alma juntos. Mas causava-lhe imensa dor não saber, não se lembrar realmente, não compreender como podia fazer essas coisas ou por que vivia do sangue humano. Em Paris foi ver filmes de vampiro, meditando no que parecia verdadeiro, no que era falso. Tudo familiar, embora tolice em grande parte. O vampiro Lestat inspirava suas roupas naqueles filmes em preto e branco. A maioria das criaturas da noite usava a mesma fantasia. A capa preta, a camisa branca, engomada, a casaca, a calça preta. Bobagem, naturalmente. Mas aquilo consolava. Afinal, eram bebedores de sangue, pessoas que falavam com suavidade. Gostavam de poesia. No entanto, matavam mortais o tempo todo. Comprava revistas de terror e recortava certas figuras de belos senhores bebedores de sangue, como o vampiro Lestat. Talvez devesse experimentar aquela linda fantasia. Também seria um consolo. Faria com que se sentisse parte de alguma coisa, mesmo que essa coisa não existia. Em Londres, depois da meia-noite, numa loja na penumbra, encontrou suas roupas de vampiro, calça e casaca, e reluzentes sapatos de verniz, uma camisa engomada, como um papiro, com uma gravata de seda branca. Ah, e a capa de veludo preto, magnífica, com seu forro de cetim branco, que chegava até o chão. Dava graciosos volteios diante dos espelhos, como o vampiro Lestal teria invejado, e pensar que ele, Kaiman, não era apenas um humano fingido. Era real. Penteou os espessos cabelos pela primeira vez. Encontrou perfumes e ungüentos em caixas de vidro, e perfumou-se apropriadamente para uma grande noite. Encontrou anéis e abotoaduras de ouro. Agora estava lindo, como já fora em outros trajes muito tempo atrás. E nas ruas de Londres, as pessoas o adoraram imediatamente. Tinha agido certo. Seguiam-no quando ele passava sorrindo, de vez em quando acenando, piscando o olho. Até matar ficou melhor. A vítima o encarava como se visse uma miragem, como se compreendesse. Ele primeiro se inclinava, como o vampiro Lestat fazia nos videoclipes da televisão. E bebia delicadamente da garganta, antes de dilacerar a vítima. Claro que tudo aquilo era uma brincadeira com algo de extremamente trivial. Nada tinha a ver com ser um bebedor de sangue. Era esse o sinistro segredo. Nada a ver com as coisas apagadas, de que ele mal se lembrava de vez em quando e expulsava da mente. Mesmo assim, era agradável ser por algum tempo alguém e alguma coisa. Sim, o momento era esplêndido. E o momento era tudo que ele tinha. Afinal, esqueceria essa época também, não era certo? Aquelas noites com seus maravilhosos detalhes desapareceriam. E no futuro qualquer, ainda mais complicado e exigente, estaria perdido novamente, lembrando-se apenas do próprio nome. Finalmente foi para casa, para Atenas. À noite, vagava pelo museu, com um toco de vela, examinando as velhas lápides com suas figuras entalhadas que o faziam chorar. A mulher morta sentada. Os mortos estão sempre sentados. Estende a mão para o bebê, vivo, que ela deixou para trás, no colo do marido. Nomes lhe voltavam, como se morcegos sussurrassem em seus ouvidos. Vá ao Egito, lá você se recordará. Mas ele não queria ir. Cedo demais para implorar a loucura e o esquecimento. A salva em Atenas vagando pelo velho cemitério abaixo da Acrópole, de onde tinham retirado todas as colunas funerárias, não importa o ruído do trânsito. A terra ali é linda. E ainda pertence aos mortos. Adquiriu um enxoval de roupas de vampiro. Comprou até um caixão, mas não gostava de entrar nele. Em primeiro lugar, aquele caixão não tinha a forma de uma pessoa, não tinha rosto, nem inscrições para guiar a alma do morto. Não era apropriado. Em sua opinião, parecia uma caixa de joias. Mas mesmo assim, achou que, sendo um vampiro, tinha que ter o caixão. Seria engraçado. Os mortais que vinham ao apartamento adoravam. Ele lhe servia vinho cor de sangue em taças de cristal. Recitava-lhes o poema do velho marinheiro. Ou cantava-lhes canções em línguas estranhas, que eles adoravam. De vez em quando lia seus poemas. Que mortais bondosas! E o caixão era um lugar para sentarem, num apartamento sem móveis. Mas gradualmente as canções do roqueiro americano Vampiro Lestat começaram a perturbá-lo. Não eram mais divertidas. Os tolos filmes antigos também não. Mas o Vampiro Lestat o incomodava de verdade. Que bebedor de sangue sonharia com atos de pureza e coragem? Suas canções tinham um tom trágico. Bebedor de sangue. De vez em quando, ao despertar, sozinho no chão do apartamento quente e sem ar, com a última luz do dia desaparecendo do outro lado das cortinas fechadas, ele sentia erguer-se de si um sonho pesado, no qual criaturas suspiravam e gemiam de dor. Teria estado seguindo um caminho, numa terrível paisagem noturna, na esteira de duas lindas mulheres de cabelos vermelhos que sofreram uma injustiça inominável, belezas gêmeas, a quem ele tentava alcançar, vezes sem conta. Depois que lhe cortaram a língua, a ruiva do sonho tomou a língua da mão do soldado e comeu-a. Sua coragem espantou-os. Ah! Não olhe para essas coisas. Seu rosto doía, como se ele tivesse chorado ou estivesse muito ansioso. Deixou-se relaxar devagar, contemplar a lamparina, as flores amarelas. Nada. Apenas Atenas, com seus quilômetros de prédios indistintos, e o grande templo de Atena em pedaços no monte, agigantando-se sobre todas as coisas apesar do ar enfumaçado. Noite. O fluxo sublime de milhares de pessoas em suas surradas roupas de trabalho derramando-se pelas escadas rolantes em direção aos trens do metrô. A praça, sintagma pontilhada dos preguiçosos bebedores de retizina, ou ouso, sofrendo com o calor do início da noite. E os pequenos quiosques vendendo jornais e revistas de todas as terras. Não ouviu mais as canções do vampiro Lestat. Deixou as danceterias americanas onde elas eram tocadas. Afastou-se dos estudantes que levavam pequenos toca-fitas presos aos cintos. Então, certa noite, no coração do Placa, com suas luzes fortes e suas tavernas barulhentas, viu outros bebedores de sangue passando apressados pela multidão. Seu coração parou. O medo e a solidão o dominaram. Não conseguia mover-se ou falar. Então passou a segui-los pelas ruas íngremes, entrando e saindo de danceterias, uma após a outra, onde a música eletrônica berrava. Estudou cuidadosamente enquanto atravessavam a multidão de turistas, sem perceberem que ele estava ali. Dois homens e uma mulher, em roupas de seda preta, os pés dela dolorosamente presos em sapatos de saltos altos. Óculos prateados de lentes escuras cobriam-lhes os olhos. Cochichavam entre si e soltavam repentinas rajadas de riso. Cobertos de joias e perfumes, eles exibiam sua pele e seus cabelos sobrenaturais. Mas além desses detalhes superficiais, eram muito diferentes dele. Para começar, não eram tão rígidos e brancos. Na verdade, eram feitos de tanto tecido humano mole que ainda eram cadáveres animados. Enganadoramente rosados e fracos. E como precisavam do sangue de suas vítimas. Ora, naquele exato momento estavam sofrendo agonias de sede. E certamente aquele era seu destino todas as noites, porque o sangue tinha que agir incessantemente em todo o tecido humano mole. Trabalhava não apenas para animar o tecido, mas para transformá-lo lentamente em algo mais. Quanto a ele, era feito de outra coisa. Não lhe sobrava tecido humano mole. Embora desejasse sangue, não precisava dele para qualquer transformação. Ao contrário, percebera de repente que o sangue apenas lhe fazia bem. Aumentava seus poderes telepáticos, sua capacidade de voar ou de viajar sem um corpo. Sua forma. Força prodigiosa. Ah, ele entendia isso. Era um hospedeiro quase perfeito do poder sem nome que agia dentro de todos eles. Sim, era exatamente isso. E eles eram mais jovens, só isso. Mal tinham começado sua jornada em direção à verdadeira imortalidade vampírica. Não se lembrava. Bem, na verdade não, mas sabia que eles eram filhotes. Não mais que 100 ou 200 anos de estrada. Aquela era a época perigosa, quando ficavam loucos por sangue. Ou os outros os pegavam, queimavam, coisas assim. Muitos não sobreviviam. E para ele, na primeira geração, aquilo já fazia muito tempo. Ora, o tempo exato era quase inconcebível. Parou ao lado do muro pintado de um jardim e ergueu o braço para descansar uma mão. Num galho retorcido, deixando as folhas verdes e frescas tocarem seu rosto. Sentiu-se de repente dominado pela tristeza, uma tristeza mais terrível que o medo. Ouviu alguém gritando, não lá, mas em sua mente. Quem era? Pare. Bem, não iria ferir aquelas pobres crianças. Não, queria apenas conhecê-las, abraçá-las. Afinal, somos da mesma família, bebedores de sangue, vocês e eu. Mas quando se aproximou, quando lhes mandou sua saudação silenciosa, porém exuberante, eles se voltaram e o encararam com um indisfarçado terror. Fugiram. Desceram um escuro labirinto de becos íngremes, afastando-se das luzes do Placa. E nada que ele dissesse os fez parar. Ficou imóvel e silencioso, com uma dor aguda que nunca sentira antes. Então aconteceu uma coisa curiosa e terrível. Foi atrás deles até vê-los novamente. Ficou zangado, realmente furioso. Malditos. Sejam castigados por me ferirem. E de repente experimentou uma súbita sensação na testa, um espasmo frio logo atrás do osso. Dele saiu uma força que saltou como uma língua invisível e penetrou num dos componentes do trio fugitivo. A mulher e o corpo dela explodiu em chamas. Ele assistiu estupefato. No entanto, entendia o que tinha acontecido. Tinha penetrado nela com uma força aguda e dirigida. Essa força tinha incendiado o sangue forte e combustível que ele e ela tinham em comum. E imediatamente o fogo percorrera ali as veias, e ao chegar ao tutano fez com que o corpo explodisse. Segundos depois, ela não era nada. Deuses! Ele tinha feito aquilo. Com sofrimento e terror ficou olhando para as roupas vazias e lisas, mas escurecidas e manchadas de gordura. Apenas um pouco dos cabelos dela sobrava no chão, queimando lentamente enquanto ele observava. Talvez houvesse um engano qualquer. Mas não. Sabia que tinha feito aquilo. Ele se sentiu fazendo aquilo. E ela tivera tanto medo. Foi para casa num silêncio chocado. Sabia que nunca tinha usado aquele poder antes, ou mesmo tido consciência dele. Será que só lhe viera agora, depois de séculos do sangue agindo, secando suas células, deixando-as brancas e fortes como as câmaras de um ninho de vespas? Sozinho no apartamento, tornou a furar-se com uma faca e observou o sangue fluindo. Era espesso e quente, empoçando-se na mesa diante dele, reluzindo a luz da lamparina como se estivesse vivo. E estava. No espelho, estudou o brilho que lhe voltara depois de tantas semanas dedicadas a caçar e a beber, e que começava a esvair-se. Um leve tom amarelado em suas bochechas, um traço de rosa nos lábios. Mas não tinha importância. Ele era como a pele abandonada de uma serpente. Morto, leve e rijo. A não ser pelo pulsar constante desse sangue. Esse sangue vil. E seu cérebro? Ah, seu cérebro. Que aparência tinha agora? Translúcido como uma coisa feita de cristal, com o sangue percorrendo seus minúsculos compartimentos. E lá vivia o poder, não vivia? Com sua língua invisível. Saindo novamente, ele tentou esse poder recém-descoberto em animais, nos gatos, pelos quais sentia uma aversão inexplicável. Criaturas maléficas. E em ratos, que todos os homens desprezavam. Não era a mesma coisa. Ele matava essas criaturas com a língua invisível de energia, mas elas não pegavam fogo. Os cérebros e os corações sofriam um tipo de ruptura fatal, mas o sangue natural delas não era combustível. E assim, não se incendiavam. Aquilo fascinou, de um modo frio e angustiado. Que belo assunto para pesquisas! Sussurrou, olhos de repente brilhando de lágrimas importunas. Capas, gravatas brancas, filmes de vampiro. Que significavam para ele? Quem diabos era ele? O tolo dos deuses vagando pela estrada de um momento para outro momento por toda a eternidade? Quando viu um enorme cartaz do vampiro Lestat zombando dele na vitrine de uma loja de videofilmes, voltou-se e, com a língua de energia, arrebentou o vidro. Ah, que delícia! Quero as florestas, as estrelas. Daquela noite foi até Delfos, erguendo-se silenciosamente acima das terras escuras. Desceu na grama úmida e caminhou até onde o oráculo costumava sentar-se, ali nas ruínas da casa do deus. Porém, não deixaria Atenas. Tinha que encontrar os dois bebedores de sangue e dizer-lhes que lamentava que nunca, nunca usaria esse poder contra eles. Tinham que falar com ele. Tinham que estar com ele. Sim. Na noite seguinte, ao despertar, tentou ouvi-los. E uma hora depois ouviu-os erguerem-se de suas tumbas. Uma casa no placa era sua toca, com uma daquelas tavernas enfumaçadas e barulhentas aberta para a rua. Durante o dia dormiam no porão, ele deduziu, e subiam à noite para ver os mortais dançando e bebendo na taverna. Lamia, a antiga palavra grega para vampiro, era o nome daquele estabelecimento, onde guitarras elétricas tocavam a música grega primitiva, e jovens homens mortais dançavam uns com os outros, gingando os quadris com toda a sedução de mulheres, enquanto a retina jorrava. Nas paredes havia retratos retirados de filmes de vampiros. Bela Lugosi, como Drácula, a pálida Gloria Holden, como sua filha, e cartazes de Lestat, o vampiro de cabelos louros e olhos azuis. Então, eles também tinham um senso de humor, pensou gentilmente. O par de vampiros, aturdidos de sofrimento e medo, estavam sentados juntos, olhos fixos na porta aberta. Como pareciam indefesos. Não se moveram quando ouviram parado a porta, com as costas para o brilho branco da rua. Que foi que pensaram quando viram sua capa comprida? Um monstro de seus próprios cartazes ganhou vida para trazer-lhes a destruição que tão poucas coisas podiam trazer? Venho em paz. Desejo apenas conversar com vocês. Nada me deixará zangado. Venho por amor. O par ficou paralisado. Então um deles levantou-se. E ambos soltaram um grito espontâneo e horrível. O fogo cegou. Como cegou os dois mortais que passaram por ele empurrando-o em sua repentina disparada para a rua. Os bebedores de sangue em chamas moribundos, numa dança macabra, de braços e pernas contorcidos. A própria casa estava em chamas, as vigas em brasas, garrafas explodindo, faíscas alaranjadas erguendo-se para o céu carregado. Ele tinha feito aquilo. Seria ele a morte para os outros, desejando ou não? Lágrimas de sangue desciam pelo rosto branco sobre a frente da camisa engomada. Ergueu o braço para esconder o rosto com a capa. Era um gesto de respeito pelo horror que acontecia diante de si. Os bebedores de sangue morrendo por dentro. Não. Não podia ter feito aquilo. Não podia. Deixou que os mortais o empurrassem para fora do caminho. Sirenes feriram-lhe os ouvidos. Ele pestanejou, tentando enxergar a despeito das luzes ofuscantes. E então, no momentâneo choque de compreensão, ele soube que não tinha feito aquilo, porque avistou o ser que o fizera. Ali, coberto por uma capa de lã cinzenta, meio escondido num beco escuro, estava o ser, a observá-lo. Quando seus olhos se encontraram, ela sussurrou o nome dele. Caiman, meu Caiman. Sentiu a mente esvaziar-se completamente. Era como se uma luz branca descesse sobre ele, incendiando todo o conhecimento. Por um sereno instante não sentiu coisa alguma. Não ouviu o ruído do fogo furioso, não percebeu as pessoas que o empurravam a passar. Simplesmente encarou aquela coisa, aquele ser lindo e delicado, belíssima, como sempre fora. Um horror insuportável dominou-o. Lembrou-se de tudo. Tudo que já vira, fora ou soubera. Os séculos abriram-se diante de si. Os milênios estendiam-se remontando ao próprio início de tudo. Primeira geração. Ele sabia de tudo. Estremeceu chorando. Ouviu a si próprio dizer, com todo o rancor de uma acusação. Você. Subitamente, num enorme clarão destruidor, ele sentiu toda a força dela. O calor atingiu-o no peito e ele cambaleou para trás. Pelos deuses, você vai me matar também. Mas ela não poderia ouvir seus pensamentos. Ele bateu de encontro ao muro caiado de branco. Uma dor aguda surgiu em sua cabeça. Mas continuava a ver, sentir, pensar. E o coração batia regularmente, como antes. Não estava em chamas. E então, num raciocínio súbito, reuniu forças e combateu essa energia invisível com um violento golpe da sua própria energia. Ah! É o ódio novamente, minha soberana! Gritou na antiga linguagem, como sua voz soava humana. Mas estava acabado. O beco estava vazio. Ela tinha partido. Ou melhor, tinha alçado voo, erguendo-se em linha reta para o céu, como ele próprio já fizera muitas vezes, e tão depressa que os olhos não conseguiam enxergar. Sim, Senti a presença dela afastando-se. Ergueu os olhos e encontrou-a sem esforço. Um minúsculo pontinho indo para o oeste, acima dos pedacinhos de nuvens pálidas. Sons ríspidos chocaram-no. Sirenes, vozes, o estalejar da casa em chamas, as últimas vigas desabando. A rua estreita estava atulhada de gente, a música estridente dos outros bares não cessara. Ele recuou afastando-se daquele lugar, chorando, com um último olhar para o domínio dos bebedores de sangue agora mortos. Ah, não saberia calcular quantos milhares de anos e ainda a mesma guerra. Passou horas vagando pelas ruas escuras. Atenas silenciou. Pessoas dormiam atrás de paredes de madeira. As calçadas brilhavam com a névoa que veio forte, como a chuva. Sua história era como um caracol gigantesco, espiralada e imensa acima dele, pressionando-o sobre a terra com seu peso incalculável. Finalmente subiu a encosta de um monte e entrou no bar frio e luxuoso de um grande hotel moderno, de aço e vidro. Preto e branco o lugar, exatamente como ele, com sua pista de dança quadriculada, mesas pretas, banquinhos de couro preto. Despercebido, deixou-se cair numa cadeia na penumbra e permitiu que as lágrimas corressem. Chorou como um tolo, a testa de encontro ao braço. Não lhe veio a loucura, nem o esquecimento. Vagou pelos séculos, revisitando os locais que conhecera em terna e descuidada intimidade. Chorou por todos aqueles a quem conhecera e amara. Mas o que o magoava acima de todas as coisas era a enorme e sufocante sensação do início, o verdadeiro início, antes até mesmo daquele longo dia em que estava deitado em sua casa junto ao Nilo, na imobilidade do meio-dia, sabendo que naquela noite precisaria ir ao palácio. O verdadeiro início fora um ano antes, quando o rei lhe dissera: "Se não fosse por minha amada rainha, eu buscaria meu prazer com essas duas mulheres. Mostraria que elas não são bruxas a serem temidas. Você fará isso em meu lugar." Tinha sido tão real quanto o momento presente. A corte inquieta, reunida para assistir. Mulheres e homens de olhos pretos, com suas saias de fino linho e as complicadas perucas pretas, alguns atrás das colunas entalhadas, outros orgulhosamente próximos do trono. As gêmeas de cabelos vermelhos paradas diante dele, suas lindas prisioneiras a quem ele tinha passado a amar. Não posso fazer isso. Mas fizera. Enquanto a corte esperava, enquanto o rei e a rainha esperavam, ele colocara o colar do rei com um medalhão de ouro para agir em nome do rei, e descer aos degraus do palanque enquanto as gêmeas o encaravam, e profanar as duas, uma de cada vez. Certamente aquela dor não podia durar tanto. Teria rastejado para dentro do ventre da terra, se tivesse forças para isso. Bendita ignorância, como o desejava. Ir a Delfos, passear na grama alta, verde e perfumada. Colher as pequenas flores silvestres. Ah, elas abririam para ele como para a luz do sol, se assegurasse sob a lâmpada. Mas, por outro lado, não queria esquecer. Alguma coisa mudara. Algo tornava esse momento ímpar. Ela erguera-se de seu longo sono. Ele a vira numa rua de Atenas com seus próprios olhos. O passado e o presente tornaram-se uma coisa só. Enquanto suas lágrimas secavam, ele ficou sentado, escutando, pensando. Dançarinos contorciam-se no quadriculado à sua frente. Mulheres lhe sorriam. Seria um lindo Pierrot de porcelana aos olhos delas, com seu rosto pálido e as bochechas rubras? Ergueu os olhos para a tela de vídeo que pulsava e brilhava no teto do aposento. Seus pensamentos ficaram fortes, como seus poderes físicos. Isso era agora, no mês de outubro, no final do 20º século após o nascimento de Cristo. E poucas noites antes ele vira as gêmeas em seus sonhos. Não, não havia saída. Para ele, a verdadeira agonia estava apenas começando, mas isso não tinha importância. Estava mais vivo que nunca. Enxugou lentamente o rosto com um pequeno lenço de linho. Lavou os dedos na taça de vinho à sua frente, como se para consagrá-los. e tornou a erguer os olhos para a tela onde o vampiro Lestat cantava sua trágica canção. Demônio de olhos azuis, cabelos louros espenteados, tronco e braços fortes de um homem jovem. Seus movimentos regulares, porém graciosos. Lábios sedutores, voz cheia de um sofrimento cuidadosamente modulado. E todo esse tempo você vem me dizendo, não é? Me chamando. Chamando o nome dela. A imagem no vídeo parecia encará-lo, responder-lhe e cantar para ele. Mas naturalmente isso não era possível. Aqueles que devem ser preservados, meu rei e minha rainha. Ele escutava com total atenção cada sílaba cuidadosamente articulada acima do lamento dos metais e do pulsar da bateria. E só quando o som e a imagem desvaneceram-se, foi que se ergueu e deixou o bar para caminhar às cegas pelos frios corredores de mármore do hotel até a escuridão lá fora. Vozes chamavam-no. Vozes de bebedores de sangue no mundo inteiro, avisando. Vozes que sempre estiveram lá. Falavam de calamidade, de reunir-se para impedir um desastre horrível. A mãe caminha. Falavam dos sonhos com as gêmeas, que eles não compreendiam. E ele estivera cego e surdo a tudo isso. Tanta coisa você não compreende, Lestat. Sussurrou. Finalmente subiu a um promontório escuro e contemplou a cidade alta, os templos à distância, pedaços de mármore branco brilhando sob as fracas estrelas. Maldita seja, minha soberana. Sussurrou. Maldita seja no inferno, por tudo que fez a todos nós. E pensar que nesse mundo de aço e gasolina, de estridentes sinfonias eletrônicas e circuitos de computadores silenciosos, nós ainda vagamos. Mas lembrou outra maldição, bem mais forte que a sua. Vieram um ano depois do momento horrível em que ele violentara as duas mulheres. Uma maldição gritada dentro do pátio do palácio, sob um céu noturno tão distante e frio quanto esse. Que os espíritos testemunhem, pois deles é o conhecimento do futuro, do que seria e do que eu desejo. Você é a rainha dos condenados. É o que você é. O mal é o seu único destino. Mas em seu maior momento, sou eu quem vai derrotá-la. Olhe bem meu rosto. Sou eu quem vai derrubá-la. Quantas vezes, durante os primeiros séculos, ele recordara aquelas palavras. Em quantos lugares, através de desertos e montanhas, através de férteis vales, ele procurara as duas irmãs ruivas. Entre os beduínos que certa vez as abrigaram, entre os caçadores que ainda usavam peles e o povo de Jericó, a mais antiga cidade do mundo. Elas já eram lenda. E então sobreviera a bendita loucura. Ele perdera todo o conhecimento, todo o rancor, toda a dor. Era Caiman, cheio de amor pelo que via à sua volta, um ser que compreendia a palavra alegria. Teria chegado a hora? Teriam as gêmeas de alguma forma sobrevivido, assim como ele? E para aquele grandioso propósito sua memória fora restaurada? Ah, que pensamento brilhante e dominador. Que a primeira geração reunir-se-ia. Que a primeira geração finalmente conheceria a vitória. Mas com um sorriso amargo ele pensou no vampiro Lestat e sua fome humana de heroísmo. Sim, meu irmão, perdoe-me a zombaria. Também quero isso, a bondade, a glória. Mas provavelmente não há destino, não há redenção. Só o que vejo à minha frente nessa paisagem, conspurcada e antiga, apenas nascimento e morte e os horrores que nos esperam a todos. Lançou um último olhar à cidade adormecida, aquele lugar moderno, feio e desgastado, onde ele fora tão feliz vagando sobre incontáveis sepulturas antigas. E então subiu, erguendo-se em segundos, até acima das nuvens. Agora viria o maior teste desse seu dom magnífico. E como ele amava esse súbito propósito, por mais ilusório que fosse. Dirigiu-se para o oeste, em direção ao vampiro Lestat, em direção às vozes que imploravam compreender os sonhos das gêmeas. dirigiu-se para o oeste, como ela fizera antes dele. Sua capa vibrava como asas, e o delicioso ar frio o feria e de repente deu-lhe vontade de rir, como se por um instante fosse novamente um feliz bobalhão.